sou forte no que faço, só faço o que sinto. Por isso nunca minto, nunca vou esconder. Chega um certo ponto, mando tudo se fuder. Como tem que ser, sem me convencer, vou querer te converter. Maurício vulgo branco, moleque sangue ruim. Atira pra matar, não pra complicar. Você me entende louco, é quem deixa vivo cobra pra depois vir se criar. Já vi disso acontecer, rico forte no proceder. É aquele que faz por merecer. Maluco veneno, tá aí de quebrada. Comenta com os fulano, se não me engano não falo. Que santo eu não sou, dessa pilha eu não vou. Um dia ele falou, pai da minha mãe, meu avô. Quem tá dentro, quem tá fora, só fora. Então não atrapalha, maluco passa a bola. Solta o refém, pode vir que tem. Tambor aqui não rola, calibre tá no peito 16. Estância mestre d'armas, guindarte 1, 2, 1. Aí já convivi, aqui tem carta branca. Os moleque não descansa, ainda acha quem fala mal. Use outro sem vergonha, um gordão paga pau. Depois se arrepende pra volta, é mal fazer o quê? Se pra aprender, respeitar, antes tem que levar um pau. 44 penego tá aí de aí, passa mal. Demorou, demorou de chegar. E quem ouvir vai se ligar. Vai se ligar. Negativas que quer me destruir. Pode até tentar, mas não vão conseguir. Mensageiros da verdade é o tiro letal. Sinônimo de força, estilo original. Eu, JR, discípulo da paz. Provando que o mal já não opera mais na cabeça de quem já se transformou. O tempo ruim no passado ficou. A gente não queria lutar, nos forçaram a atirar. E eu pergunto por quê? Informação manipulada pela TV. Temos um caminho, a trajetória ampla de boa virtude. Nós esperamos que o tempo mude no futuro tão breve. Prevemos na vida a luz, luz, luz. Oh. Demorou, demorou de chegar, de chegar. E quem ouvir vai se ligar. Vai se ligar. Demorou, demorou de chegar. Quem ouvir vai se ligar. Vai se ligar. Você me maluco por quê? Agora vou te dizer, me casa, su casa, vê se não embaça. Andar com os caras certo, tá certo. Não ser imprudente é o correto. Os nóia lá da praça, pensar que é esperto. Fumar beck todo dia, cheirar direto, mas não tá certo. Tem que ter coragem, não tem que ter medo. Tem que pôr os peitos pra encarar o beco. Assim não dá. O padre e madre, sempre preocupado com o que pode acontecer. Levar um tiro sem saber porquê. E o diablo, sempre preparado, quer te levar pro mau caminho. Na rua é assim, tem que fazer de tudo, se não chegar seu fim. E se chegar seu fim, o meu parceiro vai passar. E se passar, se encontrar com Deus, ele vai te salvar. Os 10 mandamentos tem que falar: as, não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do seu Zé. Adora só a ti e não José. Prostituta, traição, imagem também não. Chamar seu nome em vão, não. Não me diz se gabar, inveja vai pra lá. Bruxaria aqui não vai pegar. O Senhor é meu pastor e nada me falta. Demorou, demorou de chegar. De chegar e quem ouvir vai se ligar, vai se ligar. Demorou, demorou de chegar e quem ouvir vai se ligar, vai se ligar. Se os manos estão de pé, fortalece minha fé. Quem é periferia, diga ho. Quem é periferia, diga ho. Quem é periferia, diga ho. Quem é periferia, diga ho.